Notícias do Nordeste. O informativo digital do Nordeste Transmontano. Paulo Patuleia fotografa rostos, rostos de gente simples, de gente digna. Pela objetiva do fotógrafo transmontano entra a alma do seu povo, a essência antiga de um povo resistente, envelhecido, simples e humano. O fotógrafo tem o condão de captar sentimentos e expressões que constituem verdadeiros documentos antropológicos. As fotografias de Paulo Patuleia surgem pinceladas de uma estética realista que transformam o seu autor num dos mais interessantes retratistas da região transmontana. Quando é que surgiu esta sua paixão pela fotografia, Paulo? Isto é uma paixão um pouco tardia, não é? Porque a fotografia para mim foi uma coisa que surgiu pela situação de eu sou uma pessoa que não tinha grandes conhecimentos de fotografia, mas agradou-me um tema que era esta geração de velhos transmontanos com a sua indumentária tradicional, a sua forma de estar particular, e o meu facto da minha condição ser de feirante e por vezes ter horas mortas em que eu via passar aquelas pessoas. Coincidiu nessa altura eu conhecer através da fotografia, porque eu já gostava de fotografia, tinha amigos fotógrafos, conhecia um rapaz que é formado em Belas Artes e é professor em Amarante, e ele ofereceu-me no dia do meu aniversário um livro que era de Fauré e de Dussault, que esteve no Barroso aqui há 30 anos atrás. E fiquei apaixonado pelo trabalho desses fotógrafos franceses que estiveram no Barroso e que interpretaram aquele ambiente do Barroso. Entravam nas casas daquelas pessoas e filmavam e também tiravam fotografias. E achei que aquela gente do Barroso tinha muito a ver connosco, não pela condição transmontana também que são, mas pela forma como eles viviam o dia-a-dia dentro daquela realidade. Achei aquilo fantástico e eu disse, por que não fazer aqui em Trás-os-Montes o mesmo trabalho? Digamos, eu via que realmente estas pessoas, aos poucos, deixavam de aparecer na feira, ou por doença, ou por outros motivos, e começavam a escassear. E eu disse, está no momento de eu comprar uma máquina e dedicar-me ao registro destas pessoas, porque daqui a uns anos esta geração só vai ser conhecida através da fotografia. Por isso começou há quantos anos? Há quanto tempo é que se iniciou na arte de tirar fotografia? Foi em 95 que eu comecei a tirar os primeiros retratos. Comprei na altura uma máquina compacta e que era rápida para fazer aqueles registros, porque aqueles registros tinham que ser feitos para eu captar aquela expressão que eu queria nas pessoas, de naturalidade e no seu dia-a-dia. Eu tinha que ter uma câmara que fosse rápida, que não fosse muito também imponente, que não amedrontasse as pessoas, porque as pessoas normalmente não gostam, sobretudo estas pessoas de idade, não gostam muito de ser fotografadas por estranhos, e portanto eu tinha que me decidir muito rapidamente tirar as fotografias enquanto eles estavam no seu dia-a-dia, e portanto comecei por fazer esse trabalho em 95 e depois apercebi-me que para eu ter alguma qualidade e ter também, digamos, um registro com outra dimensão, eu tinha que comprar uma máquina melhor. Então investi numa máquina com uma lente Leica que já me dava alguma mais alguma qualidade técnica, fui-me apercebendo que isso era importante também, para além dos registros, porque é óbvio que só o registro em si, se não tendo qualidade, também não teria o mesmo impacto. Utiliza, portanto, o material da Leica? Eu utilizo uma lente Leica. É uma lente que me permite, digamos, ter bastante qualidade. É uma máquina bastante rápida e que também não é muito imponente, não é? Ainda sobre o ponto de vista técnico, utiliza algum software para o tratamento das suas fotografias? Nós sabemos que a fotografia, muitas vezes, tem muito de laboratório, mas também sabemos que, atualmente, os laboratórios e aqueles laboratórios tradicionais que existiam até há algum tempo atrás, já não existem. Portanto, foram substituídos por um conjunto de softwares que permitem também o trabalho, um trabalho secundário da fotografia. Utiliza alguns desses softwares, como, por exemplo, o Photoshop, quando chega, portanto, a um produto final relativamente às suas fotos? Não, é genuíno. Eu não trabalho o Photoshop, não quer dizer que não utilize o Photoshop, mas não trabalho o Photoshop, no aspecto de alterar, que não seja um crop, porque por vezes existe uma situação que há um poste ou qualquer coisa ao lado e a gente faz um crop de maneira a evitar tudo o que seja poluição. Portanto, tudo o que... Vou desligar aqui, com licença. Tudo aquilo que for além disso, que seja um contraste, que a gente às vezes... contraste. Eu não mexo muito na fotografia, porque a fotografia em si, eu gosto dela tal qual. São instantâneas, portanto, são fotografias muito rápidas. Paulo Patuleia, qual é o segredo para um bom clique? O segredo é ter, digamos, a rapidez suficiente para captar aquela o que emana da pessoa no seu natural, antes que ela se aperceba que está a ser fotografada. Claro que eu depois tenho que contactar a pessoa, tenho que falar um pouco com ela para saber também dela, porque para além daquele clique que eu dou, todos os outros que eu possa dar mais tarde, por vezes, já não têm grande interesse para aquilo que eu quero. O primeiro clique, o segundo clique é o mais importante, porque é quando a pessoa ainda está com a sua expressão natural. Eu tento sempre que as minhas fotografias emanem aquilo que a pessoa é, o sentimento, seja ele tristeza ou de alegria. Portanto, eu naquele momento, o que eu tento captar é aquilo que eu gosto nas pessoas, aquilo que eu quero para a minha fotografia. Faço um crop muito rápido, a máquina também ponho aquilo praticamente já numa situação de eu poder fazer o clique rápido e depois abordo a pessoa, porque a maior parte das pessoas são meus clientes ou são meus conhecidos, ou até se não for conhecido eu faço-me, apresento-me e depois explico o meu trabalho e as pessoas por vezes prestam-se à fotografia, mas todas essas fotografias a que elas prestam por vezes já não são reutilizáveis. Mas a mim parece-me que há um objetivo por detrás desses seus cliques, na minha opinião, parece-me que há um objetivo evidentemente estético, que pretende a captação de algo. Neste caso, me parece ser a essência do povo, neste caso, do povo transmontano. É exatamente, é captar a essência do povo transmontano. Sim, o que eu pretendo para já era registar não só aquela indumentária própria desta geração que se está a extinguir, e que tem os lenços pretos, que tem os chapéus, a sua indumentária, o seu lado, digamos, que eu penso que pertence a esta geração, porque os próximos velhos vamos ser nós, eu, os da minha geração, e vamos ser diferentes forçosamente, porque já temos outras formas de estar e de vestir. E depois, para além disso, interessa-me também captar a expressão do momento das pessoas, porque o retrato de um povo normalmente passa pela sua expressão, pelos seus momentos de alegria, de tristeza, os encontros e os reencontros, e tudo isso se passa num ambiente da feira, ou que se passa num ambiente das aldeias, onde é que eu vou. Interessa-me que isso fique patente na fotografia. O olhar. E o olhar é muito importante. Forma também como as pessoas estão, o ritmo delas. Né? Por falar em olhar, estou-me a recordar de uma foto de um senhor que foi captado ali, algures, na Vilariça, que é o António Morcego. Há ali, na fotografia, uma tristeza intensa e também uma espécie de resignação. Mas, por outro lado, salta-nos uma imagem com grande dignidade. Esta é uma imagem intensa, com grande humanidade. E é isso, é esta humanidade, o conceito de humanidade, que está por detrás das suas fotos e que é de realçar no seu trabalho enquanto fotógrafo. Eu acho que essa foto do António Morcego representa bem o que ele é. a vida dura que ele leva. Ele é um agricultor da Vilariça assalariado. É uma pessoa que tem uma vida sempre muito dura. Está patente naquelas rugas, na sua expressão. Ele ainda é bastante jovem. A fotografia parece que ele é muito mais velho, mas não é. É uma pessoa muito simples, tal qual ele apresenta na fotografia, mas é também uma pessoa com muita dignidade, porque ele assume essa sua condição, a rudeza da vida e tudo o que isso comporta, com dignidade. Eu acho que essa dignidade está presente no meu trabalho. Eu acho que as pessoas que eu retrato são pessoas que normalmente têm, perante a sua condição, uma situação, eu não diria só de resignação, mas que faz parte, digamos, da cultura transmontana, deles quererem ser o que são e não parecer aquilo que não são. E isso aí é essa simplicidade que me toca, porque eu também sou transmontano, também vivi, a minha avó era assim, os avós dos meus amigos eram assim, são pessoas simples que convidam a entrar, que convidam à conversa, que realmente explanam aquilo que são, a sua condição e as suas fragilidades. Você faz fotografias de pessoas que mais ninguém fotografa. Estou-me a lembrar dos ciganos, da etnia cigana, que é um tema recorrente no seu trabalho. Há aqui alguma preocupação de índole social? Sim, eu tento ir ter com as pessoas simples através da fotografia, eu tento que explanar também a sua condição, a sua situação. É assim, eu as pessoas simples, aquelas pessoas que eu tento retratar, são as pessoas que normalmente ninguém quer fotografar, ou as pessoas, muitas delas nunca tiraram retrato. Eu tenho situações em que me disseram, é o primeiro retrato que eu tirei, porque realmente essas pessoas interessam-me por fazer um plano, digamos, um álbum social, demonstrar o espírito do povo tal qual ele é, se é feliz, se não é feliz, qual é a situação deles. Eu tento me interessar por eles. Para além disso, eu gosto de saber histórias dessas pessoas e pergunto, gosto sobretudo de saber também qual é a sua alcunha, porque a alcunha é muito, muito interessante, porque também tem sempre uma história por trás, de família. As pessoas aqui são mais conhecidas por alcunhas do que pelo próprio nome. E eu tento sempre registar essas coisas, porque todos esses retratos têm sempre uma história por trás. Eu lembro-me agora, por exemplo, da dona Adélia Latas. Eu perguntei o que era Latas. O pai dela era latoeiro. Tem sempre uma história interessante. Eu tento sempre também registar individualmente os retratos através de uma história, porque um retrato com uma história tem outro valor. O registro das alcunhas para mim foi extraordinário, encontrei alcunhas extraordinárias, todas elas com uma história interessante atrás. As alcunhas são postas pelo povo, não são postas pelo próprio, portanto muitas vezes são menos simpáticas, mas têm sempre um valor, um interesse social. Vamos falar da sua exposição Rostos Transmontanos, que surgiu aqui em Torre de Moncorvo e que agora anda em itinerância pelo país e também pelo estrangeiro. A exposição foi uma ideia que surgiu aqui em Moncorvo a convite do Sr. Luís Portugal, que era o ex-músico José Fomegas, esteve aqui com uma direção artística do Cine Teatro Torre de Moncorvo e, portanto, com o contacto dele aceitamos fazer uma impressão de cerca de 40 rostos transmontanos. E a exposição decorreu aqui em fevereiro, em Torre de Moncorvo, no Cine Teatro. É uma exposição que também a mim me emocionou, porque eu nunca tinha visto o meu trabalho montado, digamos, e impresso. Foi uma exposição realmente com emoção, em que as pessoas gostaram muito. Teve alguns visitantes que depois foram marcantes no delinear da próxima exposição, que aconteceu depois em Lisboa, no Museu da República e Resistência. E a exposição decorreu, que era para decorrer, aliás, por 10 dias, decorreu derivado ao sucesso e ao número de pessoas que queriam visitar a exposição, foi depois prolongada por todo o mês de setembro. A exposição saiu depois em vários órgãos da comunicação social, entre os quais também o jornal Avante e a TVI. No jornal do Avante, eles gostaram da exposição e fizeram-me um convite para depois expor na festa do Avante, no pavilhão principal. Essa exposição está marcada, ainda não aconteceu, e neste momento fui também abordado pelo Dr. Carlos de Abreu, que é investigador na Universidade de Salamanca, para a exposição ser exposta no próximo mês de julho em Salamanca. Portanto, a próxima exposição que irá acontecer será em Salamanca, no mês de julho. Em Trás-os-Montes, a exposição ainda não foi vista em mais nenhum concelho, além de Torre de Moncorvo. mas deveria passar por outros locais, já que é de grande interesse. Que expectativas tem para levar a outras localidades transmontanas? Era a minha vontade desde o princípio que ela percorresse algumas localidades de Trás-os-Montes, até porque o trabalho tem muito a ver com a nossa cultura e com Trás-os-Montes. E logo de início falou-se em ir para Vimioso, não aconteceu também por uma questão de timing da agenda. Eu gostaria que fosse para algumas localidades que realmente tivessem a ver com os meus tratados, que é o Planalto Mirandês. Gostava muito que fosse para essa zona, para Bragança e Mirandela. Eu estou aberto a qualquer contacto. Não aconteceu ainda. Os convites que vou tendo foi então este para Lisboa e também para Badajoz e para Salamanca, e conforme os convites têm vindo, eu tenho aceito, que eu tenho todo o interesse em que a exposição percorra os espaços maiores da região, exatamente. Há ainda, ao que eu sei, também o projeto de um livro, que vai reunir um conjunto de fotografias que fazem parte, que integram a exposição Rostos Transmontanos. Sim, sim. Essa ideia também partiu de algumas pessoas ligadas também a Moncorvo, entre as quais o jornalista Rogério Rodrigues e o cineasta Leonel de Brito. Foram também visitantes da minha exposição, tanto aqui como em Lisboa. Acharam que a exposição tinha muita qualidade, mas seria importante transformar isso em livro. O livro já está, digamos, na calha com a editora Âncora. Estávamos a fazer os possíveis para que o livro já estivesse pronto para o dia 17, próximo de setembro, que será aqui a comemoração dos 100 anos da Linha do Sabor. E num conjunto de atividades que decorrerá em Carviçais, o ideal para mim era que realmente o livro estivesse pronto nessa altura para fazermos a apresentação com textos do Leonel Brito e do Rogério Rodrigues. Um jornal projetado para o futuro da nossa região.